Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero agradecer a todos pela grande audiência e carinho para com os nossos programas de rádio. E também falar do CD e DVD Milhões de Vozes. Registra ao vivo o momento marcante que vivemos em Fortaleza com mais de 1.200.000 pessoas na presença do Santíssimo. Esse show de lançamento de CD e novo DVD Milhões de Vozes conta com as músicas do repertório de discos anteriores, a gravação da música O Homem, de Roberto Carlos, participação da cantora Fafá de Belém e Gustavo Lima. Tem 24 faixas em bônus especial, a adoração ao Santíssimo. A Associação Evangelizar é Preciso buscou inspiração no seu dia a dia para lançar um chinelo exclusivo, personalizado com a aplicação da logo da Evangelizar nas tiras e no solado. O chinelo é confortável e charmoso, leve e flexível. Consulte as cores disponíveis na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Você também pode fazer o seu pedido pelo telefone 41-3221-6060. Chinelo Evangelizar é Preciso. Conforto na sua caminhada de fé. Você quer se tornar um revendedor dos produtos Evangelizar é Preciso? Agora você pode! Acesse o site e lá você vai encontrar todos os passos para nos ajudar a vender os produtos que só existem aqui, na Evangelizar, e que estão disponíveis na loja virtual. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, povo querido de Deus, é um prazer estar com você nessa hora bendita deste domingo, na verdade, 33º domingo do tempo comum. Sabe o que significa isto? Significa que semana que vem é festa de Cristo Rei, e com isso começa o advento. Vai rápido, né? Vamos juntos? Escutar o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Claudinei Valeriano, moro em Roncador, Paraná. Quero testemunhar minha graça recebida. Sofri um grave acidente no dia 19/10, às 4h50 da tarde. Fui atropelado por uma caminhonete que bateu na minha moto em alta velocidade. O motorista estava alcoolizado. Ao cair e não conseguir me levantar, pois doía muito minhas costas. Mas graças a Deus, na mesma hora, fiz o raio-x e nada quebrei. Às 19 horas já estava na casa, nem fiquei em observação. Obrigado, meu Deus. Obrigado, filho. Um abraço a todo o povo de Roncador. Um abraço a vocês que nos acompanham sempre. Agora, deixe que a palavra de Deus nos ilumine. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. O texto de hoje é Marcos 13, 24 a 32. Proclamai o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O modo que Jesus descreve no texto que ouvimos, o fim dos tempos, é próprio do seu tempo. De fato, eles esperavam abalos sísmicos, fenômenos terríveis, a intervenção de Deus na história. A intenção de Jesus aqui não é colocar terror no coração dos discípulos, e nem, muito menos isto, convertê-los em fanáticos anunciadores do fim do mundo. O desejo de Jesus, no texto que acabamos de ouvir, é fazê-los estar vigilantes, preparados para o encontro com o Senhor. A parábola da figueira aponta nesta direção. A exortação de Jesus não tem tempo limitado ou prazo de validade. A palavra de Deus é para sempre. Quer dizer, ela acontecerá, cedo ou tarde, no amor ou na dor, ela acontecerá. Por isso, hoje, nos convém um pedido de oração. Vigilante, Senhor, deixe-nos guiar por suas palavras, nos mantenha vigilantes na caridade e na espera. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho, filho seu. Te capacitou, toda força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez. Ele virá. Quando? Não sabemos. De que forma? Não sabemos. Mas Ele virá, e nós prestaremos conta de nossa vida diante do Senhor. Hoje, como você avalia a sua vida? Se hoje fosse o dia, como você está? Crê, o tempo é curto. Não dá pra esperar. O tempo é curto. Tu não vês. O tentador só procura te enganar. Se escutou? É verdade. O tentador só procura nos enganar, nos levando a uma vida fácil, desregrada. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ah, meus irmãos, olha a mensagem. Pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória do Senhor Jesus. Senhor Jesus regressando está. Como que é teu? O inimigo só quer te atrapalhar. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Eu estou lendo aqui de Francisco Beltrão, padre. Eu tenho feito tantas novenas e não era atendida. Eu acordei nervosa, falei para mim mesma que não ia mais ouvir o padre. Mas quando começou o programa, eu liguei. Padre, era a novena das causas urgentes. Eu que não queria ouvir o programa, me coloquei de joelhos. O senhor falou, coloque a mão em forma de concha para pedir um emprego. Eu disse, hoje é para mim. Padre, eu fui atrás do emprego. E naquele dia, me chamaram. Luciane, Francisco Beltrão. Deus seja louvado. Exatamente esses testemunhos é para quem agora está me ouvindo e dizendo: isso é tudo baboseira. Deus faz, Deus faz. E eu peço a bênção de Deus. Peço a bênção de Deus sobre a sua casa. Eu peço a bênção de Deus para você, querido internauta, que está me acompanhando. E digo para você: na misericórdia do Senhor, você não se arrependerá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.